aqui não. Queria agradecer todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia. Graças ao esforço de vocês. Porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet. Vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas, gente. Ô, Suelen. Olha o trato, Suelen. Calaveira, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Voltamos com mais um Jurassic Combo. Quase. O que? Quase o que? Quase é. Não, por quê? Ah, passou raspando. Não. Foi. Você fica aí torcendo pela minha derrota, mas eu não errei, não, tá? É isso que vos fala, Calaveira, e eu tô hoje aqui, né, rapaz, eu daquele. Nossa, aquele programa de moda, cara. Eu tô. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior, Brunão e Miotti? Sim. É que eu gostei do som. Não, o programa foi bom mesmo. Eu vi que você tava inteiradaço, velho. E o pior que eu... Cara, porque eu gosto dessa coisa de contexto social e tal, não sei o quê, né, Mel? É verdade. O que foi? Nada. Eu tô ouvindo. É... Já tá bêbada, já. Não, é que eu tava com um problema intestinal agora. É, ela chegou pra mim agora e mandou mensagem. Pera aí que eu vou cagar. Foi sim, foi sim mesmo. Né, velho? Que classe, né, velho? Né? Isso porque vocês, internéticos, é porque nós não filmamos o making-off de um certo ensaio fotográfico. Vocês podem falar? Pode falar? Pode, né? Não é segredo. Pode, pode. De um certo ensaio fotográfico aqui na Esplanada dos Ministérios, né, Miotti? A Melina andando de saia, sabe, micro saia. Ah, não era assim também, não. Pela Esplanada. E só e nós só escutávamos aquele negócio assim. É gostoso! É mesmo? Velho, mas sabe aquele tipo de piunzice mais extrema? É mesmo, velho? É mesmo, velho. Caraca. Ela debruçando pra ver o... Pra ver o mapa da cidade, assim, né? O mapa não, como é que fala, Miotti? Aquele negócio que fica lá no chão. A maquete lá. A maquete de Brasil. Nem sabia que tinha aquela porra. Miotti ainda não tem o que fazer. Eu já descobri qual é o passatempo do Miotti, viu, Brunão? Ele fica aí, pro Brasília. Pô, você não sabia que tinha aquela maquete aqui no Brasil? Eu? Velho, que isso? Nunca. Você nunca sabia? Pô, essa que isso? Maquete é velha pra caralho. Nunca sabia, Brunão. Nunca sabia. É época da construção, aquela merda. É. Aí chega a Mel, né? E vai lá e debruça pra ver a maquete. Aí bota aquele bundão pra cima. Deixa de lado. Mas é uma bunda. Sim, não se nega, né? Isso, se... Aí o Miotti fala assim, Calaveira. Ou melhor, Rodrigo, né? Rodrigo, pergunta aí pro guarda como é que vai ser o esquema do Star Wars à noite. Eu falei, beleza, vou lá. Aí eu tô perguntando pro guarda e tal, Miotti, a dita cuja, debruçada lá vendo, aqui a maquete, aqui nós estamos e tal. Aí está o guarda conversando comigo. Falei assim, o cara assim, eu falei assim, onde é que é o negócio Star Wars? O cara, vai ser aqui, ó, o Star Wars vai ser aqui. Ih, rapaz. Aí eu olhei assim, o que foi? Aí eu olhei assim, eu falei, tá, bicho, você tem assunto aí. Que é? O cara, não, vai ser... E o cara, tipo, olhando mesmo, só com o cara, não, vai ser ali em cima. Lá em cima, ali, você tá vendo ali em cima? Fritou. Então, vai ser lá. Pô, cara, eu, velho, nem eu tinha me tocado. Aí, é lá em cima. Lá, ó, você tá vendo? Fritou, moço, e aí? Então, vai ser lá. O cara com o olhar fixo, eu falei... do senhor. Chega e vem. Tá maneiro, eu sei que tá maneiro, mas pô... Aí o cara, não, cara, vai ser tal dia, e vai ter... Aí eu falei, mas vai ter cadeira e tal. O cara, não, vai ter cadeira, vai ser um cinema céu. Aberto e tudo. Eu falei, beleza. O cara até engoliu seco. Eu falei, não, tranquilo então. Lembra, meu? Eu até falei pra você aí, tu tá fazendo a festa dos caras aqui atrás. Aquela maquete lá ainda tá de boa? Tá, tipo, ah, já até reformaram. Ah, deram reformar? É, botaram a nova ponte, uma coisa. Quero levar o Felipe lá pra ver, ele nunca viu. Não vou fazer igual o pai do Calaveira, que nunca levou ele lá. Meu pai estava trabalhando. Ah, eu também estou trabalhando, mas sábado e domingo existe pra isso. Ah, mas não é assim, meu Deus. Não, mas que ponto, ô, senhorita, a senhora mora em São Paulo, tá? Não, e tá cagando regra por quê? Porque estava alegrona ali, fazendo a alegria da pintada. É, pois é. O que tem aqui é isso e pronto, entendeu? Não, é o que dá pra gente se divertir. Nossa, tá aqui, ó, a maquete. Olha aí, tá vendo? Vocês gastam uma grana pra trazer a desgraça pra cá, ainda fica. Pois é. Tá vendo? Olha aí. Eu vou te contar, viu? Você tá vendo? Sabe o que é isso, Piote? Não vem mais. Você pode. Isso é pra gente aprender. Piote é categórico, né? Isso é pra gente aprender, meu. Pode até vir, mas aqui em casa não fica, não. Olha só. Não sabia que o Piote era tão ligado à maquete, né? Falei mal da maquete, falei mal pegado, da mãe dele, né? Nossa, xinga a mãe, mas não xinga a maquete! When everybody's heard about the bird. Man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man, man. A história, a revelação, a história, a revelação aí que o Calaveira vai contar no, é no final do programa. E-mail pra caramba. E-mail pra caramba. Vou falar todos pra vocês. Muito legais. Ao longo das idas do e-mail, eu vou contando mais podres do Miote. Isso aí, vai dando um pouquinho de spoiler a cada e-mail. Isso. Um pouquinho de spoiler a cada e-mail. Que? Deu pra entender. Vamos botar a trilha dela só pra começar? Tá bem lindo? Que tal? Com a marvada pinga que eu me atrapalho, eu entro na venda e já dou meu taio. É tua cara, viu, Belinda? Sinto muito, viu? Tua cara, essa música. Não, pior que agora todo mundo acha que eu tô bêbada em todos os que eu gravo. Hoje? Eu pensei que você estava bêbada. Não, o melhor não foi isso. O melhor... O melhor foi que o último programa que foi ao ar, que foi o do Elo Perdido aí na Moda, quem fez a vitrine foi a Yasmin. Sim, fofíssima. Inclusive, né, precisamos falar isso, que ficou muito legal. E aí, o que eu achei interessante é que a Yasmin desenhou a Audrey Hepburn, né? Desenhou as três participantes, deixou o Calaveira de fora, achei ótimo. Que? Eu sou a que tá fumando, seu idiota. Ué, faltou óculos, então. Esqueci. Dentinho. Tá meio andrógeno, né? Cara, eu achei o desenho daquela pessoa que tá fumando a minha cara. Eu também achei, mas eu não vi mesmo. Dizer. Ela falou que... Ela falou no vibe, mulher, Calaveira, foi? Desculpa fazer você de mulher. Foi. Ah, tá. Eu não quis dizer, porque, assim, tava parecido pra caralho, mas eu não quis dizer porque vai que você se ofendia. Mas se você abraçou... Tem que ofender mesmo. Abraçou, tá ótimo. Mas o que eu achei interessante é que assim, aí cada um tem sua característica, né? Aí tava a Marina de turbante, a Yasmin lá de cabelo vermelho. E aí a Melina era o quê? Qual era a característica que denotava que aquela era a Melina? Tava com cabelo escroto, mais cabelo mais escroto. Não, não, não. Não, não, você não repara. Ele não tá reparando em nada, é, né? Tava com a taça de vinho na mão. E o zoinho meio aberto fechado. Ei, marvada pinga! Eu fui numa festa no Rio Tietê. Eu lá fui chegando no amanhecer. Já me deram pinga pra mim beber. Fala, galera, meu nome é James. E o meu nome é justamente inspirado no James Bond. Azar o seu. Por causa do amor da minha mãe pelo cinema. Ainda bem que sua mãe não gostava dos filmes do Afonso Braza. Algo que me foi transmitido de uma maneira muito natural. Sou designer gráfico de Belém do Pará e acabei de pausar o programa do Cinema Paradiso. Olha, isso foi legal. Foi fofíssimo. Foi verdade. É porque você não tava lá. Filme que a minha mãe me deu pra assistir antes dos meus 10 anos e que nunca saiu da minha cabeça. Tenho muito carinho por essa obra. Peraí que deu melina aqui. Melinei, peraí. Todo melinei. Olha, isso aí eu vou deixar. Acabei de inventar um verbo. Tenho muito carinho por essa obra e o programa foi igualmente grandioso. Parabéns. Neste exato momento eu me vi obrigado a mandar esse e-mail por causa do comentário emocionado de vocês a respeito dos cinemas clássicos. Algo que tenho orgulho de ter vivenciado antes do seu fim aqui na minha cidade. Apesar dos meus humildes 26 anos. Aqui em Belém do Pará tem um prédio que me emociona sempre que passa em frente. Aqui também, chega no hospital. Hoje é uma suntuosa Igreja Universal, mas há alguns pelo menos 18 anos, havia ali um cinema chamado Cine Palácio, que tinha a maior tela que eu jamais vi. Ele também tinha um mezanino com um guarda-copo todo enfeitado com peças entalhadas de madeira. Olha só, né? Portas imensas e alcochoadas com aquele couro vermelho que eu jamais esquecerei. Assisti lá apenas um filme, o Rei Leão. Eu também vi o Rei Leão num filme, num cinema desses daí. Melina, vamos combinar uma coisa? Vamos combinar que você ficar calado até o e-mail? Vai. Ah, vai. Bora ficar de vaca, galera. Bora, vaca amarela. Bora. Oh, hoje não pode derrubar ela, que ela que tá gravando, viu? Só por isso que ela tá na minha mão. O Rei Leão que foi o quê? Tá todo mundo na minha mão. Ninguém vai me derrubar dessa vez. O Rei Leão que ficou marcado, gente, pra cancelar o programa. Você quer ver? Desafio. Se eu cancelar essa merda agora. O Rei Leão que ficou marcado para sempre na minha memória e me enche de orgulho poder dizer que vivenciarei isso. Obrigado, Pasquale. Vivenciei isso. Sempre apreciarei esse tipo de experiência e sempre manterei vivo o meu amor pelo cinema como forma de arte. Olha aí que bonitinho. Obrigado por despertar esse tipo de sentimento na gente e por serem os meus companheiros nessa paixão, onde a cada dia fica mais difícil de encontrar quem realmente valorize. Um grande abraço para vocês, desse paraense Papaxibé. Que é isso? Ele usou um termo que eu não falo aqui, viciado e viciado em podcast. O que é Papaxibé? Não faço a menor ideia. Por favor, coloca aqui nos comentários. Olha, James, vamos dividir a sua religião com a gente, depois você diz aí o que é Papaxibé. Gordo e viciado em podcast. É isso aí, meu cara. Parabéns. Galera, não se sinta um gigolô. Olá, meninos e meninas do JurassicCast. Em primeiro lugar... Sim, onde é que tá esse meio aqui? É o 9. É o 9. Ah, tá. Ele começou o filme assim. Ele começou o e-mail assim. Viu aí, achou? Achei, vai lá. Agora... Continuando. Em primeiro lugar, quero falar que o elenco feminino de vocês é o melhor da podosfera brasileira. Já gostei de você que escreveu esse e-mail. Ó. Agora, Calaveira, não se sinta um gigolô, meu dinheiro é limpinho, kkkkk. Ai, é a Sueli! Agora quem vive com o e-mail é dela. Para tranquilizar o Calaveira, resolvi escrever este e-mail contando um pouco sobre quem eu sou. Sou formada em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente sou... Repressão o quê? São Carlos. Ah, vá... Atualmente estou terminando o mestrado em ciência e engenharia de materiais. Minha defesa é dia 5 do 8. Torçam por mim. Já foi. Já você foi, passou. Ela é mestre agora. Ah, você tá sabendo já? Não, a gente ficou sabendo, não foi? A gente até comentou isso já. Twitter. Comentou. É Twitter. Ela vai começar o doutorado agora. Isso. Olha, parabéns. Gostei de ver. Sou sócia de uma empresa de desenvolvimento tecnológico que presta serviço de pesquisa e desenvolvimento para indústrias de revestimentos cerâmicos, mineração e afins da América Latina. Vou te mandar um CV. Não, para. Parou. Quê? Não, tá humilhação demais, velho. A gente aqui se fudendo, pagando podcast, fazendo podcast, a mulher tá inventando tecnologia alienígena, não. Sério? Eu tô muito humilhado, eu vou lá pegar pra ela. Cara. Humilhado. E eu aqui fazendo figuração do João Cléber. No HBO. Na HBO, melhorou um pouquinho, na HBO, SBT. É, mas é produção brasileira, então. É nacional, é. Tá, ninguém vai me ver. Eu tô muito humilhado, eu vou lá pegar meu celular, eu vou continuar escutando. Sou casada há 6 anos, meu marido também ouve vocês e rimos juntos de toda zoeira. Tenho 3 cachorros, 4 gatos, 1 paraplégica. Todos eu peguei na rua, já gostei mais ainda de você. Sou muito séria e sempre passo a impressão que sou brava para as pessoas. E é mentira. Mas é melhor que pensem isso, assim evito conversas desnecessárias com pessoas estranhas. Eu também. Todo mundo acha que eu sou chata, mas eu não sou chata, não. Estou bastante acostumada com as brincadeiras em relação ao meu nome e até me sacaneio e espero que vocês não parem, pois eu sempre me divirto muito. Gosto demais de vocês e toda aquela babação de ovo costumeira. Beijos pros meninos e pras meninas, Suelen ou Suelen. Um beijo pra você também, Suelen. Depois manda aí o RH aqui pra te mandar um CV. É. Obrigado, Suelen. Parabéns. Eu tô triste. Continue humilhando a gente. Isso. É. Ela é o quê? Ela é sócia? Como é que ela é empresária, né, velho? Ela é nossa sócia, na verdade. Ela é nossa chefe. É patroa nossa. Isso. Sócia das empresas da cerâmica, das mineração da América Latina. Isso. É mãe de 3 cachorros, 4 gatos. Casada há 6 anos. É mãe de cachorro. Isso. Tua vida não vai pra frente, menina. Você fica falando errado aí, ó. Cato gato. Olá, seus lindos, tudo bem? Espero que sim. Diferente de vocês que ficaram em cima do muro, olha aí, já começou, patrão, né? É, eu vou abaixar a cabeça. Já ficaram em cima do muro no último JazzCast especial número 3, que era sobre o segundo trailer do Batman vs Superman. Quanto a gostar mais da Marvel, da DC, eu digo a plenos pulmões, sou DCnet mesmo. E não tem jeito. Minha habilitação na faculdade foi em grego por causa dos heróis clássicos, muito parecidos com os nossos paradigmas modernos, mas isso é um outro assunto. O que interessa neste meio é que fiquei tão empolgada com o trailer que, conforme vocês iam comentando, eu parecia uma maluca falando junto. Então decidi dividir toda essa maluquice com vocês. Aí ela vai botando aqui algumas frases que a gente falou durante o programa. Ela bota uma frase minha: eu gostei, achei maneiro que ele continua sem raspar o pescoço e os pelos do peito, velho. Aí ela falou assim: Bruno, Deus sabe o quanto eu concordo. Sei que tem gente que prefere os pelados da Marvel, o Thor e o Capitão América. No caso da Melina, né? Mas tenho profundas raízes nos anos 80 pra compactuar com essa moda Magnum, antes do Tom Selleck roubar água de hidrante e o primeiro oficial William T. Riker, do Star Trek A Nova Geração. Ela comenta aqui uma frase do Calaveira: e o Superman vai ajudando as pessoas começam a ter ele como uma divindade e isso começa meio que a subir na cabeça dele. Calaveira, se você estiver certo e o grande gênio, sim, gênio, Alan Moore fosse afeito ao cinema, esse estaria satisfeito. Com os anos e as histórias ficando cada vez mais complexas, a pergunta por que o Superman faz o que ele faz, um dia iria aparecer. Alguns quadrinistas, como Mark Waid, poderiam responder que Kal-El queria apenas ser aceito, mas Moore acreditou que essa vontade de fazer o bem se converteria no que chamou Manifesto Superman, mostrado pelo autor em Watchmen, com a alienação do Dr. Manhattan, marcada pela gradativa falta de empatia pelos seres humanos. Vocês lembram daquela frase? Um corpo vivo e um corpo morto contêm o mesmo número de partículas. Estruturalmente, não há diferença discernível. Vida e morte são abstrações não quantificáveis. Por que deveria me importar? O insight do Dr. Manhattan deu-se ao olhar mais de perto para a vida e concepção de Laurie, que era a mulher dele, né, a Spectre 2. Só assim voltou novamente os olhos para a vida humana, mas até então eram incompreendido em sua deidade. Que nível, né, velho? Do e-mail da Andréia, velho. Tô gostando de ver. A Andréia não é aquela que veio aqui em Brasília? Ela mesma. É ela mesma, cara. É aquela que inventava um robô no Google, não era? Uma coisa assim? Não, ela tava inventando uma IA no Google. Não, na Petrobras, né? Na Petrobras, né? Era. É culpa dela que deu aquela merda lá na Petrobras. Não foi, não, porra. Aí ela bota outra frase minha aqui. Aí apareceu aquela cena, já tinha aparecido no trailer, da mulher esticando a mão e ele no alto olhando pra baixo. Bruno, de todas as histórias do Superman, a que mais gosto é o Reino do Amanhã. Essa cena que você descreve me lembrou muito a imagem anexa. Se nos valermos do discurso da mãe dele, seja um anjo pra eles, acho que podemos ver algumas outras referências aí. Aí ela bota outra frase. A especulação que rodava pelos fóruns da internet, que pode ser um spoiler, é de que o Lex Luthor iria usar o Zod, o corpo do Zod, pra fazer o Apocalipse. Vão dar todo esse cartaz pro Lex Luthor do Jesse Eisenberg? Então quer dizer que enquanto os antigos conseguiam no máximo criar o Bizarro, esse aí vai fazer o que é atribuído ao cientista de Krypton, criar o Apocalipse? Hashtag medo define. Cara, eu acho uma pena se for isso, sabia? Porque eu acho o Apocalipse, a história do Apocalipse, muito subaproveitada no universo da DC. O Apocalipse ele tem uma origem muito bacana. Pra quem não sabe, o Apocalipse ele é uma sucessão de experiências dos cientistas de Krypton que estavam tentando fazer um ser perfeito, não era, Bruno? Isso, uma máquina de guerra perfeita. Uma máquina de guerra perfeita. Então eles pegaram um bebê kryptoniano e mataram, sei lá, 3 trilhões de vezes. E aí eles iam aperfeiçoando o DNA, sempre pra tentar suprir a necessidade do meio ambiente, a necessidade do ser, pra falar a verdade. Primeiro mudaram pra ele conseguir sobreviver a qualquer tipo de temperatura, depois a falta de oxigênio, e aí por aí vai. Cara, é incrível a história do Apocalipse, é uma pena que ele foi tão subaproveitado a ponto de virar bar romântico da Chloe no Smallville, velho. Aquilo ali, meu irmão, aquilo ali foi o cu. Nossa, aquilo ali foi o cúmulo, velho. Aquilo é o cu da cobra, né? Aquilo é o cu da cobra, cara. Aquilo foi muito cu da cobra. Bom, ela continua aqui, quando o Calaveira falou sobre a morte do Robin, né? Falou assim, que triste. Aí ela vem, Calaveira, Robin bom é Robin morto. O único que ainda fez alguma coisa é o Jason Todd, sim, o que foi morto com o pé de cabra pelo Coringa, na história Para o Homem que Tem Tudo, do Alan Moore. Fora isso, nunca vi sidekick servir pra muita coisa. O que realmente espero é que dessa vez o Superman tenha alguma motivação real. Queria muito ter gostado mais de Homem de Aço. Abraços, Andréia de Oliveira. Cara, eu não tenho nada mais a acrescentar. Assim, acho que eu concordo que me assusta um pouco a ideia do negócio do Apocalipse, mas eu acho que é o tipo de coisa massa véio que o Zack Snyder gosta de fazer. Sacou? Cientismo, aquelas coisas. É, exato. Não concordo tanto que Robin bom é Robin morto. Eu gosto muito do Dick Grayson ter virado Asa Noturna, por exemplo. Acho muito legal esse arco todo dele dos Novos Titãs. Aquela série dos Novos Titãs com o Robin mais crescido é muito legal. Ele virou Asa Noturna, é muito maneiro. E o próprio Robin Timothy Drake, que é legal, ele é meio, tem o lado mais detetive do Batman, é maneiro também, eu gosto dos Robins, aprendi a gostar dos Robins, reconheço que é muito difícil assim, a lógica do Robin funcionar até junto com o próprio Batman. Verdade. É muito difícil. Porque mas o Batman ele é totalmente autossuficiente, né? Não, e ele é muito dark, né, e o Robin é muito amarelo e vermelho e sabe... Tipo, o Batman, ele realmente fez o Robin pra ele ser o alvo, né? E ele poder bater nos bandidos, e o Robin chamava atenção e ele, sabe, podia atacar os bandidos de uma forma mais fácil. É uma teoria, mas isso é verdade. É uma teoria, mas, assim, faz sentido, né? O Batman fazer uma parada dessa. Eu ainda me prendo na minha teoria, viu? Eu ainda acho que é bem por aí daquele jeito, viu, André? Eu ainda acho que o Super-Homem vai, ele meio que se deixou o poder subir a cabeça e o Batman vai servir lá pra dar um chacoalho nele, pra falar assim, meu irmão, baixa a bola que tu não é essa pica grossa toda não. Eu acho que vai ser um filmaço, estou esperançoso, tem gente aí com o pé atrás e dizendo que vai ser uma merda, eu quero, deixa chegar, vamos ver, ano que vem é outro ano, né, o mundo já vai ser um mundo diferente, né, então deixa chegar. Agora, cara, eu queria mais, eu vou falar isso de novo, já acho que é a segunda vez que eu falo isso, queria mais ouvintes como a Andrea, cara. Ah, mas eu gosto, cada sempre, um... sempre traz muito conteúdo. Ah, cada um com a sua particularidade, eu adoro os ouvintes. Boa tarde a todos. Eu não ia enviar esse e-mail, mas depois que eu vi a leitura de mensagem no início do Jurassic Cast 11, onde os participantes disse, em tom efusivo e direto, quem quiser falar mal do Jurassic Cast, fale diretamente com a equipe do Jurassic Cast. Não resisti. Então aí vai, não gostei do programa Jurassic Cast 103 sobre o filme Falcão, Campeão dos Campeões. Descobri o Jurassic Cast por meio de outro site de podcast e resolvi conhecê-lo melhor. Acessei devido ao número de filmes que me interessavam, principalmente os bons filmes que assisti quando adolescente na década de 80, baixei alguns áudios para experimentar. Criei uma expectativa tão grande e crescente, eis que tinha outros episódios de outros sites arquivados em meu computador, e esperava por uma oportunidade de chegar e ouvir a do Jurassic Cast. Quando esse dia surgiu, escolhi o programa sobre o filme Over the Top, uma vez que já tinha assistido ele no cinema, quando lançado, e guardo até hoje recortes afins de revistas e tudo mais. Tive uma decepção muito grande com o modelo do programa, esse formato de dar um play e acompanhar o filme com os comentários no cast. Não dei um play, porque escutei o programa pelo celular e nos momentos de trânsito eu nem precisava, pois, como já disse, já vi o filme. Mas a questão é que esperava uma análise mais séria, divertida sim, mas sem essa galhofada toda que acabou destruindo e desmontando o filme, o enredo, as personagens e anulando qualquer informação técnica ou objetiva sobre o que estava sendo comentado. Esse método de acompanhar o filme na íntegra até poderia passar sem problemas, mas do jeito como se desenrolaram os comentários não deu pra engolir. Muito mal explorado, mal explicado, mal informado e recheado de piadas infames. Desculpa, eu tô rindo. Peraí, desculpa, perdão. Pode, tá. Continue. Eu vou falar depois o que aconteceu, tá? Não, eu tô achando engraçado a questão do mal explicado, tipo a análise. Não, calma, do filme. Calma. Dignas de uma mesa de bar, também infame. Várias coisas importantes ficaram de fora e nem de longe foram mencionadas, como 1. O filme foi bombardeado pela crítica na época, mas chegaram a reconhecer que ele revelou ao público cinéfilo o universo até tão desconhecido dos campeonatos de queda de braço. Hashtag grandes merda. Próximo. O verdadeiro Over the Top, competidor que inspirou Stallone a interpretar o personagem nos cinemas, existiu em carne e osso e faz uma ponta no filme durante as disputas do campeonato, sendo derrotado. A trilha sonora hit na época era uma amostra do estilo narração, em videoclipe, muito comum nos filmes da época, com Mais Domáveis e Flashdance, por exemplo. Espero não ter ofendido ninguém com essa mensagem, só seguir o que a própria equipe do cast solicitou. Se quiser reclamar, reclame frente a frente. Então tá. Os meus objetivos eram dois, abafar uma decepção com esse podcast e procurar melhorá-lo com esse desabafo. Assim espero ser entendido. Vou ouvir outros episódios, não sei se vou contar por lá. Ou o que irá penetrar meus ouvidos. Até a próxima, Augusto, CL Queiroz. Eu respondi ele na mesma hora que eu li esse e-mail. Vixe. Respondi, falei assim, vem cá, você começa... Vai tomar teu cu, filha da puta. Falando sério. Eu falei assim, você começa logo num episódio lá na frente que você não conhece o programa. Aí eu falei assim, escuta o do Rock que você escutou só os recados. Aí ele falou isso. Aí ele respondeu, falou assim, vou escutar e mando e-mail depois. E ele mandou esse 16.1 aqui. Boa tarde, terminei de ouvir o programa de Jurassic Cast ontem sobre o Rock e um lutador, e não sei por onde começar meus comentários. Acho começar pelo começo, e o começo foi a crítica raivosa e feroz que fiz o Jurassic Cast 103, o primeiro episódio que escutei dentro do site Jurassic Cast. Após o envio da minha mensagem sobre Over the Top e a resposta da equipe às minhas palavras inconformadas, eu já estava envolvido com a audição do episódio do filme Rock e um lutador, e já notava algo diferente na produção desse cast. Pois bem, minha palavra final sobre o programa é de absoluto deslumbramento, êxtase incontrolável e elevação ao mais alto grau de satisfação e prazer virtuais. Esse foi até o momento o melhor de todos os podcasts que já ouvi em minha vida. E olha que só ouvi bastante FGCast, PapriCast, ZumbiCast e assim por diante. Ainda tenho outro punhado aguardando na fila nas profundezas do meu HD. Do meu HD externo, inclusive mais episódios baixados do JazzCast. A saga Quadrilogia Rock está entre eles. Abaixo algumas considerações que quero registrar. 1. Já que vocês fizeram uma brincadeira com o título do filme, transformando em rock brasileiro, devido ao espírito guerreiro de Balboa, frente às dificuldades que a vida lhe impunha, sugiro então que assistam Jorge Brasileiro, filme produzido em 88, estrelado por Carlos Alberto Ticelli, no papel de caminhoneiro com a importante missão de levar uma carga de alimentos até a capital federal, atravessando o país e passando por toda sorte de conflitos e desventuras nas rodovias brasileiras. Minha sugestão está no fato de vocês valorizarem também filmes nacionais em suas discussões no podcast, coisa rara nos sites brasileiros que comentam sobre cinema. A quase totalidade de conteúdo desses sites recai sobre filmes americanos, e pouco ou nada se fala sobre filmes nacionais. Assistam o filme e decidam se vale ou não um Jurassic. Se vale, outra sugestão. O título poderia ser Jorge um Lutador. A abertura do cast com o diálogo entre Rock e Adrian foi uma excelente sacada. Está demais e abre o episódio magistralmente. Interessante a interação entre o assunto do filme e os problemas pessoais reais vividos pelos pelos componentes no site. Foi inesperado, mas casou bem com a temática do programa filme. Deu até uma ideia para um cast sobre superação de dificuldades pessoais, que tal? Seria uma forma de passar para as demais pessoas experiências de vida sobre o enfrentamento dos diversos obstáculos que a vida nos põe. É, mas aí é que tá o problema, a gente não superou. A gente é tudo de fracassado. Para o melhorzinho aqui é o Bruno. É mais ou menos, morrendo. Tá morrendo também, né? Para terminar, acho que esse cast pode servir de modelo como se deve fazer um verdadeiro podcast. Com informação, humor, sinceridade e principalmente sabendo cativar o ouvinte internauta com o principal cartão de visitas que todo podcaster deve ter. Obrigatoriamente, quer ser honesto e confiável perante aqueles que se dispõem a ouvir os programas. Devo retornar agora minhas audições de outros episódios da série. Não vou perder o embalo, apesar de ter outros podcasts para ouvir. E voltarei com minhas impressões sobre eles. Abraços, Augusto César Lima Queiroz. Aí, Bruno, queria um outro e-mail desse do igual da André, esse daí, viu? Aí, ó. Agora engole. Você chamar, eles virão. Primeiro, fui eu que é sempre eu que peço para que os ouvintes, se tem alguma coisa para falar mal, que venha falar com a gente. Peraí, eu peço nudes. Isso. O Jurassic Cast, quem ouve há muito tempo sabe. Desculpa, é um podcast diferente de qualquer outro. Não interessa se, mas eles falam sobre filme antigo, filme não sei o quê. Cara, a gente está sempre inovando. Assim, e não tem ninguém que vai poder dizer que é mentira, porque não é. Entendeu? A gente está sempre inovando, sempre mudando. Esse programa do Falcão Campeão dos Campeões era dentro da proposta do Jurassic Cast Live, que é completamente diferente de tudo que se faz na podosfera. E aí a gente pegou um filme que o Miotti dizia que adorava, e quando a gente foi ver o filme... Ah, você tá falando do Falcão. Tô falando do Falcão, exato. Assim, o filme, ele era muito idiota, cara. E a gente sempre zoou as idiotices que eram colocadas nos filmes. Pra você ter uma ideia, eu não sei se você sabe, esse filme é da produtora chamada Golan Globus. Que é a maior Globus de todos os tempos. Exato. Que só faz filme jóia. Só faz filme merda, só fez filme bosta, entendeu? Onde nada tinha sentido com nada e tal. Esse do Over the Top, a gente brincou com ele bastante. Mas aí é que eu acho, assim, as pessoas elas não podem levar tudo na vida a ferro e fogo, cara. Posso acrescentar uma coisa que você tá falando aqui, Bruno? Manda ver. Seguinte, internet, deixa eu contar pra vocês como é que funciona um pouquinho das produções do Jurassic Cast. Antigamente, nós costumávamos fazer sempre uma atração diferente pro tipo de coisa que nós gostaríamos de fazer. Por exemplo, o Jurassic Cast era voltado pra uma coisa mais clássica. O Elo Perdido era voltado pra coisas meio fora do contexto, meio fora do contexto do Jurassic Cast. O Jurassic Combo era a leitura de e-mails. Só que isso ficava meio confuso. Às vezes, até eu mesmo, na hora da apresentação, eu me confundi em qual quadro nós estávamos. Então, nós resolvemos sintetizar tudo no Jurassic Cast. E olha só, mas aí tem uma coisa, apesar que ainda existe Elo Perdido e Jurassic Combo, só que nós não vamos mais criar quadros novos. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Mediante isso, nós criamos o Jurassic Cast Live baseado numa série antiga da década de 90, dos anos 2000 também, que chamava Mystery Science Theater 3000. Isso. Era uma série americana que se baseava em quê? Era um cara um humano. Dois robôs. No meio de dois robozinhos que, cara, os robôs eram, sei lá, criados com um coador de arroz, uma coisa assim. O outro era tipo Muppets. É, sim. E o outro é o outro uma pipoqueira, mais ou menos isso. Se não me engano, é isso que eles usavam. E eles assistiam filmes toscos da década de 30, da década de 40, 50, 70 também. Sempre voltados pro tema de ficção científica. Não sempre, mas a maioria. E aí eles faziam comentários. Zoavam. Exatamente como o Jurassic Live é feito. Então o Jurassic Live, ele não é uma cópia do Mystery Science Theater 3000, mas ele é baseado nesse modelo de se falar sobre cinema. É, talvez o que tenha acontecido com o rapaz aí do e-mail, como é o nome dele? O César, é, né? É, Augusto. E o Augusto, é que ele deve estar acostumado com os podcasts que existem na internet brasileira, que se falam de um modo de uma maneira mais séria. E aí ele pode ter estranhado, porque assim, quando a gente vai consumir algum tipo de mídia, se nós formos com a ideia errada, pode acontecer duas coisas. A gente pode se decepcionar, como foi o caso dele, ou a gente pode se surpreender e acabar gostando da proposta. É assim, videogame, é assim, filme, é assim, qualquer coisa. E aí ele viu Over the Top, de repente ele pode ter até uma ligação emocional também com o filme, a gente não sabe, ele não citou aqui. Mas é, o que pode ter acontecido é isso. Então assim, interneticos, o Jurassicast, o site Jurassicast, a mídia podcast Jurassicast, cara, falei igual o Lucas agora, a mídia podcast Jurassicast, ela, nós sempre tentamos fazer sair um pouco do senso comum. Como é que eu quero dizer? A gente tenta sempre fazer uma coisa, como o Bruno falou, inédita mesmo. Não é sempre inédita, porque as ideias... Mas é do nosso jeito, é o inédito do nosso jeito. Isso, a gente sempre tenta trazer uma coisa diferente. O Jurassic Cast existe o Jurassic Cast clássico, como foi o caso do Rambo, por exemplo. Só que a gente sempre traz essa pegada do humor. Vocês nunca vão ver, mesmo do filme do Rock, um lutador, no caso o Rock, um brasileiro, também tem humor. Teve aquela cartaz emocional ali e tal, não sei o quê, mas também tem humor. O próprio Cinema Paradiso é um filme que é totalmente um drama, né? Tem alguns pontos de comédia. E a gente, nos pontos de comédia, fez palhaçada também, sabe? Isso. Aí também, ó, teve. E falando sobre o assunto, né, que você tá falando aí, que é coisa diferente que a gente faz. Teve um programa de um filme que a gente homenageou uma pessoa e ainda falou sobre depressão. Então falou, sim, várias inclusive, coisas. Inclusive, volta e meia, a gente recebe e-mail até hoje sobre isso. Pois é, o programa sobre o Robin Williams lá, do Bom Dia Vietnã. Sim, Bom Dia Vietnã, exatamente. Então fica isso. Só baseado no filme. Todos os programas que a gente faz tem algum assunto em cima dele. Não, e outra não é coisa que é importante a gente. Desculpa, Miotti. Outra coisa que é importante falar sobre o Jurassic Cast Live é que a gente percebeu internamente que é muito mais. Rola muito mais química. E fica muito mais divertido assistir a um filme que dê pra zoar. Sim. Pois é, porque os dois primeiros fez, não funcionou direito. Assim, o pessoal até gostou e foi elogiado. Mas a gente mesmo, a gravação. Mas a gente não gostou tanto. Foi. A gente, porque eram filmes muito sérios. Por exemplo, O Exorcista é um filme muito sério, um tema muito sério. Então assim, fica... tenso, tava todo mundo meio tenso pra assistir o filme, porque assim, por mais que todo mundo já tenha visto 500 vezes, não é um tema que dá pra brincar demais, entendeu? E o filme também não dá pra brincar demais, porque ele é muito denso. Outro filme foi o Pulp Fiction, cara, também não dá pra brincar tanto, né? Assim, ok, a gente até fez umas brincadeiras lá e tudo, mas não é tanto assim. O próprio Groundhog Day, que é uma comédia, a parte mais diferente que a gente fez foi aquele teatro do começo, né? Que foi pra onde deu pra gente brincar. O resto seguiu normal. A gente fez uma brincadeira aqui, outra ali. Agora, quando você bota um filme ruim que dá pra você esculachar, o nível do programa vai lá pra cima. Você me desculpa a falsa modéstia, mas fica engraçadíssimo. Fica mais engraçado, que é a isso, proposta. Que né? É a proposta, exatamente. É essa, a proposta não é analisar o Jurassic Live. Principalmente o Live, ele não tem essa proposta de analisar o filme. Por quê? Presta bem atenção. Quando você vai assistir um filme que você quer pensar sobre ele, que você quer entender ele, que você quer ver aspectos técnicos, que você quer fazer, você não faz isso enquanto você assiste o filme, porque aí você não está prestando atenção no filme. Isso. Entendeu? Senão vai ficar, olha lá, tá vendo essa cena? Ali é importante notar que ao lado esquerdo o diretor quis botar aquele coisa. Já passou, ninguém tá mais vendo aquilo. entendeu? É por isso que os comentários de DVD, quando você vai assistir alguma coisa com comentário, é um porre. É um saco. Mas tem gente que se amarra nisso. Tirando a pertinho se fosse. Exatamente. Isso, e quem descobriu fui eu. Tirando alguns que não se levam a sério. A Péssima Pilotos Mil, ele se leva a sério em algum momento? Não, cara, eles contam sobre os bastidores do filme. Inclusive, fica a dica, viu, internet? Quem tem o filme, ou DVD, ou Blu-ray, enfim, que seja, e tiver os comentários dos diretores do Triozais, né, Biotti? Cara, os comentários deixam o filme muito melhor. Pois é. Muito então, melhor. A nossa ideia ao fazer o Jurassic Cast Live é essa, é pegar um filme que ele tenha um espírito que dê pra gente zoar. Uma coisa também que é bom lembrar... E muita gente não sabe ainda, porque às vezes a pessoa só escuta no feed, né? Que o último Jurassic Cast Live, que foi a Minas Rei Salomão, foi pro YouTube também, mostrando a gente assistindo o filme e o filme também. Tá, a gente fez aquele formato que foi feito um filme há um tempo atrás, não foi? Não teve filme assim? O Mystery of Science lá. Ah, tá, não, porque eu sei o nome em... Não, tem um filme, pô, aquele O Pior Filme do Mundo, não é isso? É, em português, o filme... Aí eu só vi, pelo menos, a versão de filme, que tem o Science... Como é que é? O Mystery Science 3000 The Movie. Eu só vi esse em dublado, que inclusive eu vi a primeira vez ele dublado, tipo, de madrugada, e aí eu chorei de rir desse filme. E ele foi traduzido pro português como O Pior Filme do Mundo. Beleza. Eu não sei se tem outros da série, eu acredito que não. Pois é, então é isso. Assim, a gente vai tentar o máximo colocar todos os lives agora nesse formato. Isso, por quê? Vocês assistirem a gente assistindo o filme. Por que a gente tá dizendo tentar? É porque a gente nem sempre sabe se o YouTube vai deixar. Isso. É, se vai rolar, né? Se vai rolar, porque o YouTube tá muito focado nesse negócio dos direitos autorais e tal. Mas a gente vai tentar. Se rolar, rolou, vai estar lá no canal, inclusive. Assine o canal, né? Exatamente o que eu ia falar. Assine o canal Jurassic Cast, que você vai ter aí pelo menos uma vez por mês sai um Jurassic Cast Live. Tem muita gente até que reclama, inclusive a gente precisa falar isso. Tem muita gente que tem reclamado do Jurassic Cast Live porque, esse formato eu escuto na rua e não dá. Gente, é um formato diferenciado. Adapte-se. Porque meia dúzia fala que, não, eu não consigo escutar o Jurassic Cast Live porque eu escuto quando eu tô no ônibus. Gente, mas dá, às vezes dá, eu nem mas não quer escutar com o filme, ué. Não dá. Mas só que dá pra você acompanhar o que tá acontecendo. Dá. Porque tem as cenas do filme, o Miotti sempre põe em português. Então você tá entendendo o que tá acontecendo na cena, apesar da zoeira, enfim, você consegue acompanhar. De repente, você não precisa ver junto, mas dá, ué. Enfim, pra quem não gosta, tem outros programas. Tem outros quadros, tem Jurassic Cast toda semana tem um programa diferente pra vocês, cara. Se uma semana é o Jurassic Cast Live e você não gosta, cara, pula, entendeu? Não se sinta mal em pular o programa, ok, pulou. A gente, olha, não se pode agradar a todo mundo. Entendeu? A gente faz o que a gente consegue, o que a gente pode, e a gente agradece imensamente a quem gosta. Entendeu? E quem não gosta também. E quem não gosta, ok. Se não podemos não fazer gosta, nada. Se quem não gosta tá escutando, tá baixando o programa, tá patrocinando, eu agradeço do mesmo jeito. Pessoal, eu sou Eduardo Jardim e possuo diversos superpoderes. Poder 1, sou roteirista e gostaria muito de reativar o instinto teatrinho. Esse e-mail não vai acabar bem. Poder 2, sou ilustrador e diretor de arte, por isso acho que poderia ajudar na parte gráfica disso aí. Você quer que continue menos inglês aqui? Vai, pô. Poder 3, sou de resenha, poderia escrever crônicas e materiais maneiras para vocês. Poder 4, sou ator e imito uma boa quantidade de dubladores. Ator, manequim, modelo. É, ator, manequim, modelo. Como diria o Síndrome para o Senhor Incrível, só queria ajudar. Mas da boa, adoro o trabalho de vocês e gostaria de fazer minha parte para o sucesso dessa empreitada. E vamos chutar a bunda. Não vou falar. Não, fala! Não. Não, não vou criar intriga nem vou criar guerrinhas. E vamos chutar a. Até porque nós seríamos obliterados. E vamos chutar a bunda de alguém. brincadeira, eu adoro vocês, grande abraço. É isso. Ah, Eduardo, obrigado pelo surto psicótico por ter mandado aqui. E o importante é participar. Importante é mandar e-mail. Eduardo, manda um exemplo do teu texto, cara, pra gente poder ver. Manda o portfólio. Vai que, né? Não vamos podar uma alma criativa como essa. It's all I need right now to drive the bus. Meu nome é Rodrigo e eu sou de São Paulo. Sou ouvinte de vocês, apesar de nunca ter entrado para comentar antes. Já compartilhei bastante os episódios. Sou patrão, por assim dizer, de 3 podcasts: Papo de Gordo, Jurassicast e Overload. Nos três, com a contribuição com o básico de $2. O que eu vou falar abaixo não é contra vocês, mas já era uma coisa que vinha sentindo ao ouvir o último episódio e me motivei a escrever. E eu acho que vale a discussão ou um programa sobre. Entendo a necessidade de existir o Patreon, de verdade. Sei que os custos e a vida dupla devem deixar todos os produtores loucos. Mas não entendo o quase desprezo que a grande maioria dos podcasts demonstram contra quem contribui com base. Os que contribuem fielmente com pouco, mas sempre deveriam ser os mais aclamados. É, tá meio estranho aqui. Eu acho que eu não tô entendendo o que ele tá falando. Mas vai. Bom, vou lendo aqui porque tá, as vírgulas estão meio estranhas. Eles, depois de 6 meses ou 1 ano, deveriam receber tantos prêmios quanto os que contribuem uma vez só com $30. Os contribuintes de $2, na verdade, deveriam ser o alvo dos produtores de conteúdo. Eu quero que você seja meu patrão para sempre, deveria ser um mantra. Porque aí, pela quantidade de patrões, vocês como produtores teriam a certeza de continuidade e a tranquilidade para conseguir produzir. Desculpe o desabafo. E espero de verdade que vocês atinjam as metas. Parabéns e desculpe o desabafo. Rodrigo. Ô, Rodrigo, o negócio é o seguinte, cara, eu entendi o que você tava querendo dizer, mas olha só, você tá enganado, porque nós não desprezamos o quem paga $1, ou 50 centavos, ou o que seja. Muito pelo contrário, assim, nós ficamos extremamente contentes com qualquer um que dê R$1, cara, que dê, sei lá, que dê $1, assim, nós ficamos muito agradecidos mesmo. Só que o que acontece é o seguinte, Rodrigo. A quantidade de pessoas que eu tenho dando $20 é muito menor do que a quantidade que eu tenho de pessoas que dão $1. Se eu for montar um prêmio para pessoas de $1, eu quebro o site. Aí eu não consigo fazer nada. É a mesma coisa que tá trabalhando de graça. Entendeu? É a mesma coisa que eu tá pegando o dinheiro do Patreon e eu reinvestindo nos ouvintes. Reinvestido em prêmio. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, até, não é por isso que nós sempre fazemos aquela introduçãozinha, quando aparece, sei lá, Maria Bethânia cantando, aparece o Dom Corleone no Poder do Chefão, aparece o Brunão agradecendo. Aquele momento, o iniciozinho, é sempre pra vocês, que estão nessa categoria de patrocínio, entendeu? Então, assim, não é desprezo, não. Entendeu, meu caro? Não é desprezo, não. É porque pela logística eu não tenho como montar, por exemplo, sei lá, 100 prêmios para 100 ouvintes. Como é que eu vou fazer 100 prêmios para 100 ouvintes? Tá entendendo? É difícil mesmo. Então, assim, como é que é a forma que nós montamos para conseguir homenagear essas pessoas? É montando aqueles recadinhos no início, que é aquela pessoa, que é aquilo lá. Nós queremos agradecer ou aqueles teatrinhos, aqueles audiodrama bobinho que a gente faz, assim, engraçadinho que a gente faz, no início de cada programa. No início de cada programa você pode escutar. Aquele agradecimento é para você. Então não se sinta desprezado, não. Muito pelo contrário. Enfim, a gente tá tentando trazer alguma outra coisa para quem já é Patreon. Então, por exemplo, a gente fez recentemente um sorteio com quem já era Patreon. Isso. E com quem é novo Patreon. Entrou recentemente, entre julho e agosto. A gente fez um sorteio e vai mandar caneca para essas pessoas. O resultado Ah, mas quem ganhou? Não sei ainda, vocês não falaram. Não, próximo Jurassic Cast, a gente vai dar o resultado. Qualquer doação pra gente é a mais importante. Porque a gente sabe que não é fácil você tirar um dinheiro pra patrocinar, cara. A gente sabe que é uma escolha de vocês. É. E a gente assim, valoriza pra caramba isso. Exatamente. Valoriza muito, assim, porque a gente sabe que não é qualquer coisa que você vai patrocinar, entendeu? Você só vai patrocinar realmente aquele podcast que você gosta muito mesmo. A gente sabe disso, porque a gente não faria diferente. Fala, Jurássico, beleza? Miotti, quero fazer uma crítica com relação à edição, mas espero ajudar, ok? Por que há tantos cortes na edição do vídeo? Para o podcast, isso fica ótimo, pois a gente só ouve e os cortes são praticamente imperceptíveis. Mas no vídeo não fica legal. Vocês pulam todo o tempo, parecem jumpers. Eu sei que isso é um recurso usado direto por muitos youtubers da vida. Parece até estarem na moda esses vídeos com recortes a cada 2 ou 3 segundos. Mas não funciona bem para todo tipo de conteúdo. Talvez ficasse melhor editar o áudio em vez do vídeo e deixar o vídeo rolar direto no YouTube. Ou um minuto a mais do vídeo não seria problema para isso. Ficaria até legal ver o pessoal pensando ou dizendo: é, sério, risos. Vídeo e áudio são conteúdo diferente, encarados de forma diferente. No caso do Vale a Pena da Pena, se eu estiver com pressa, vou ouvir o podcast, mas se eu estiver afim de um pouco mais de interatividade, com certeza vou ver o vídeo no YouTube. Dessa maneira, fico até com vontade de consumir os dois conteúdos. Mas não faço isso porque sei que o conteúdo é exatamente o mesmo. Ora vejo os vídeos, ora ouço o podcast, mas não os dois. Assim são menos likes para vocês e menos reproduções também. Então deixa os vídeos rolarem na moralzinha. Curto muito vocês, galera. Grande abraço, Vini. O problema é o seguinte, tem dois motivos, tá? Eu odeio esse negócio de ficar com corte seco, de você tirar a respiração. Eu sempre odiei esses vídeos do YouTube que fazem isso, né? Mas eu preciso fazer isso. Não tem jeito. Porque eu preciso de pressa nesses vídeos, tá? Eu edito com o áudio mesmo. Na verdade, eu nem tô olhando o vídeo. Eu tô editando o áudio, tá? O que acontece? Esse mês de agosto agora, foram cabine todo dia. Eu tenho edição de Vale a Pena da Pena todo dia para colocar no ar. É, não, Miotti, eu acho que aí entra um outro agravante, que eu não sei se a maioria tem essa informação, que é o seguinte, acho que foi desse ano para cá, final do ano passado para cá, mudou no Brasil a data de estreia dos filmes. Ao invés de ser sexta-feira, agora é na quinta-feira. Pois é. Então, o Miotti, a gente faz esse trabalho do Vale a Pena ou da Pena, mas a gente tem que estar com a resenha pronta, entregue. Entregue quer dizer o quê? Publicada. Até quinta-feira. Até quinta-feira, porque o filme estreia e a galera que chamou a gente para a cabine, ela quer que esteja publicado até quinta-feira, ou antes, até quarta, entendeu? Então o Miotti assiste, digamos que o Miotti assista um filme na segunda, um filme na terça e um filme na quarta. Todos esses, Vale a Pena ou da Pena, tem que estar no ar, em HD, bonitinho, editado, com som, com vinheta, com não sei o quê, tudo isso até a próxima quarta-feira, antes de quinta-feira, porque a ideia é que as pessoas se programem, né, para ir ao cinema antes vendo a nossa resenha. Então, tem esse trabalho também, né, Miotti? Eu quero fazer uma mudança, só que no momento não tem como, porque eu não tenho ajuda nisso, né? Eu gravo, já chego em casa e edito. Senti uma cutucada, né, Bruno? Não, é porque a gente não pode ninguém, também. É difícil, porque eu tô gravando, eu acabo a cabine e venho pra casa editar. Não, é verdade, é verdade. A Melina viu isso. Sabe um jeito de melhorar isso? Se a gente tiver mais patrões. Patrões, com certeza. Se a gente tiver mais patrões, a gente pode pagar alguém pra ajudar o Miotti a fazer as edições. Sim. Com certeza não a Mel, mas alguém que entenda de vídeo, né? Eu. Uhum. Eu acho que a Mel, ia digitar bem vídeo, sabe por quê, Brunão? Que a fome faz a gente fazer coisas incríveis. De Isso é verdade. É capaz. Entusiasta do cinema e descobri o podcast de vocês através de um colega de trabalho. Logo nos primeiros episódios, percebi que a partir daí iria ao cinema com uma nova visão, não pelos filmes, mas também com a expectativa de ouvir um Jurassic Cast a respeito. Então, estou de parabéns e continue com um belo trabalho, nos fazendo rir, chorar, chorar de rir e até mesmo nos emocionar com seus episódios. Grato pela atenção, John. É o nome dele, John. Como é que o T-800 falava, Bruno? John. John. John Connor. Connor. Gigi do Anime Friends, 34 anos, suporte de TI, Taboão da Serra, São Paulo. Cara, muito bom o combo com a meu bêbada. Inicialmente eu estava me perguntando por que diabos o microfone dela estava parecendo que estava dentro de uma garrafa. Depois que eu percebi o quando ela estava ruim e eu entendi tudo. Muito provavelmente meio mundo achou mais louco do que normalmente já me acha. Como eu havia comentado há um tempo atrás, eu estava em uma fase muito ruim da minha vida. Não que eu tenha melhorado, mas com a companhia de vocês e de muitas outras pessoas que me são muito importantes, consegui reerguer a cabeça para poder seguir em frente. Consegui pôr o projeto do meu podcast para frente e espero poder contar com a participação de todos. Obrigado por me ajudar a manter minha cabeça no lugar com a companhia de vocês. Por fim, porém não menos importante, quero deixar um beijo para minha deusa ruiva Melina, pode, que ao contrário do que o Calaveira fala, está cada dia mais linda, viu? Para Yasmin e um abraço para o resto do elenco. Risos, risos, até a próxima. Ele mandou uns outros e-mails aqui também, mas pelo tempo a gente só leu o primeiro. Eu vou falar para vocês que nessas piadas só teve um ouvinte que, desculpa, que entendeu tudo, Bruno e Melody. É, né? Foi só um. Não é. O resto... Os burros não entenderam nada. Só teve um, acho que foi no teu Instagram, não foi que ele falou? Acho que sim, foi um desses daí. Ele falou assim, não, a verdade é essa. Eu falei, porra, maluco, vocês demoraram, hein? Finalmente, caralho, né? Finalmente. O povo não entende as brincadeiras, né? Tem que ficar explicando, pondo nas entrelinhas. Olha, próximo. Tá toda Xuxa. Né? Ela tá toda querendo. Bicho, baixinho! É sério mesmo, menino? Não xinga, coisa feia, cara. Moleque, como feio? Deixa o cara. Será? Tá bom, já tá. Vou ler o último aqui. Eu queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail. Cara, foram muitos e-mails, não tem como ler todos aqui. Teve gente que sugeriu, inclusive, olha só que legal, da gente refazer Calaveira. Jurassic Casts, só que fazendo a versão live de Jurassic Cast que a gente já fez. Como assim? É tipo. Por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro. A gente refazer ele, só que live. Não sei. Pois é, eu não sei, mas de repente fica a ideia, mestres do universo. Ai, meu Deus. Vamos começar? Vamos voltar pra 2009? Olha só, se você gosta da ideia da gente refazer o live do Mestres do Universo, manda e-mail pra r.silv... Chata! Isso é meio pessoal, não. Você é doido? Os caras me hackear, velho. Tô brincando. Olha só, se vocês quiserem que a gente faça uma versão live do Mestres do Universo, vocês vão comentar no post desse programa hashtag Mestres Live. Se a gente tiver 200 comentários, com essa hashtag a gente vai fazer. Mas ó, pensa, se vocês acham que aquele foi engraçado, imagina ele live. Eu queria agradecer então a todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que mandou comentário nesse período que a gente não fez Jurassic Combo. Obrigado demais, obrigado aos nossos Patreons, obrigado, vocês são lindos, os Patreons mais lindos e cheirosos. Mais gostosos, deliciosos. Nossa, eu queria abraçar cada um de vocês, cara, sério. Esfregar assim no meio das tetas, não é? Eu tô falando. O que foi que chamou a Melinda? Eu tô falando, velho. Só tá aqui porque ela vai editar. É, pois é. É mesmo. Vamos lá. Vou ler o último e-mail aqui. Bom dia, Calaveira, Brunão Miotti, Melinda e Rasmin, Lidiane e Coruja. Meu teclado está com problema na acentuação, peço desculpas por isso, explico a razão abaixo. Desde meu último e-mail, muita coisa mudou na minha vida. Me mudei para Copenhague para trabalhar. O começo foi meio traumático, sentia falta de conversar com brasileiros e vocês me ajudaram muito. Ouvir o programa sempre me faz rir e ajuda a matar a saudade do Brasil. Estou digitando com um teclado dinamarquês e é bem difícil, não tem acentos ou não aprendi a usar. Acabei de ouvir o JurassicCast 115, adorei vocês falando mal e fazendo piadas do filme do Superman 3. Conseguiram transformar um filme ruim, lento, com um péssimo roteiro em algo engraçado e divertido. Vou fazer uma sugestão polêmica, mamelos! Deixar apenas o Miotti escolher os próximos filmes para esse cast ao vivo. Não, já sou eu mesmo. Nem o Rodrigo. Já sou eu que nem escolho, o Rodrigo. Gostaria de agradecer a todas as equipes do JurassicCast pelo excelente trabalho. Abraço e beijos, Vinícius. Acho que deve ser até o mesmo Vinícius que a gente já leu e-mail aqui. Vinícius, obrigado. Obrigado a todo mundo que mandou e-mail. Miotti continua a escolher. É sempre ele que escolhe os filmes. A gente tá na mão do Miotti. É isso. É, eu já desisti. De tentar escolher. Aí eu escolhi o podcast alheio, o nego veio brigar comigo, né? Eu acho que podia ir embora, vocês não acham, não? É. Peraí, vamos embora agora, peraí, mas antes da gente ir embora, tem só uma coisa aqui, ó. Lá vem. Vai ser a trilha do negócio, né? Peraí, agora. Tchau, interneticos. Fique aí com a trilha sonora da Melina. Vai, Ben, fala os seus causos aí. Fala aí, Melina, conta aí a sua vida de dúvida, sua vida difícil. Reclama, vai. Sua vida de classe média baixa, sem Bolsa Família. Zona Leste. Eu passei a infância tomando leve leite. Tomando o quê? Leve leite, era um programa, não. Você tomava mesmo, cara? Eu tomava. Tomava o quê? Leite de quê? Leite de burra. Ela tomava, ela tinha. Eu vou achar aqui, peraí, ó. Leve tinha leite. Tinha um programa do governo. Peraí. O nome do programa é Leve Leite? Leve Leite. Aqui, ó. É bem isso aqui. Você ó. Tomava leite de ovo, Melina? Era um programa do governo pra pessoas carentes. E ela tomava, pelo que eu entendi. É, eu. Ô, Calaveira. Oi. Você já tomou leite de ovo? Não, mas a Márcia já. Oi, gente, vamos pegar uma parte dos peitos e passar pra ela? Não. Menos uns R$50, assim, só pra ajudar na mistura. Só pra fazer a feira. Só pra fazer a feira, cara. Não, a Biote precisa mais. Peraí, o Miotti é fudido, mas ele nunca tomou leite do governo. Nem leite de ovo, Miotti? Nem leite de ovo. Nunca. Já quiseram te dar leite de ovo, né, Miotti? Aquele cara do carnaval, no parque da cidade. O cara queria mesmo. Você não quis aceitar? Tá tomando cu, menina. Thank you. estava indo para a capital, no expresso do além, e uma mina passando mal, vagabundo esperando o neném. Merda. É, né, Miote? Sei lá, o que tá falando, hein? Pô. Miote sempre. Miote sempre. Caraca. Não, você veio. Ele veio com ele pra responder, né? Ele tava em outro. É, não, Miote sempre com suas gotas de sabedoria. Ele devia estar num porn. Tão... Tô escolhendo a porra do e-mail pra eu ler, caralho. Devia estar num nude tão pesado, colorido. Ô, Miote, Miote. Fala. Fica calmo, cara. Setembro, calmo. Setembro tá chegando, Miote. Tá fora 15 dias ainda. Na boa. Se a cada temporada que tu ficar nessa abstinência de sexo tu ficar grosso desse jeito, a gente não vai dar mais conta. Pois é, cara. Fica calma, bicho. Você quer uma casa de massagem? Eu pago. Cara. Eu tô... Porra, tô precisando pra caralho. Meu braço tá doendo pra caralho, porra. Sério. Você quer? 50? Você leva amanhã, você quer? É o que, menino? Compre o ovo. Como é que é? Esse ovo. Ah, aquele aqui. Ovo, né? Aquele lá. Não, isso... Ah, Bruno, esquece, velho. Não, velho, esquece. É a Melina e vambora. Tá. Próximo e-mail. Próximo e-mail. Melina, a gente acha que ela tá melhorando, ela tá piorando ao longo do tempo. Eu achasse isso, cara. Vou entrar no trem, ela só agarrou os pedacinhos de carne e os pedaços de pão. Vou entrar no trem, vou entrar no trem, vou entrar no trem. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões: Arthur Araújo, Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. E Capitio. Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque Alcântara Bezerra de Menezes. Primeira vez que eu falo o nome dela, Carolina. Tchau, tchau, tchau, tchau. Ela tá indo tem um tempão, né? Vai mais volta. Cláudio César. Carlos Leon Guimarães de Alvarenga. Daniel Pascoal de Souza. Alexandre Teixeira. Andréa do Oliveira. Diego Borges, primo de Gustavo Borges, sabia? Não, mentira, não sei. Douglas Lombardi. Nada, eu vou imitar, porque tá muito óbvio. Esse é o Silvio. Ah, é verdade. Eduardo Torres de Albuquerque. Que é irmão do Roberto Castelo Branco. De Albuquerque. Eliezer Souza. Primeira vez que eu acerto o nome dele. Felipe Aluoto. Ainda acho que ele se chama Aluete. Ele que escreveu errado. E como sempre, Daniel Cacheta Fotografia. Esse nome ainda me intriga. Valdir Fumene Júnior, o maior fã do Leonardo Miotti. Gustavo Faria. Não vai rolar piadinha caso aberto aqui, não. Ah, sem graça. Gutenberg Lima dos Santos vai voltar com as regravações do Academia de Polícia. Viu, Miotti? Olha aí, Casalbé. Casalbé. Nosso querido Hélio Paiva Neto, nosso amigo. Sempre com suas palavras de sabedoria na rádio. Podia passar um dinheirinho da LBV pra nós também, né? Que aquilo tem dinheiro pra caralho. Henrique Carlos Diniz. Cujo e-mail é Henrique Darth Vader. Hugo de Costa. Não, não tem nada de Costa. Vitor Dutra Freire. É difícil falar Dutra Freire. É bom que ele tem nome de pista. É verdade. Pega a Dutra e encontrando com a Freire. Lise Laganá. É minha mãe de novo. Vai, mãe. Lucas Noites de Freitas. Ah, quer dizer, Dias. Lilian Serafim. Alexandre Torres. Será que o pai dele é, tipo, Alexandre Bispo? Eu tô impossível. Maia Crazy Cast. É um filho da puta, né? Ele mudou o nome só pra botar Crazy Cast. Só pra fazer propaganda. É bom que ele continue a patrocinando lá, porque já se vai preso. Eu sempre falo o nome dele, nosso querido 3M, Márcio Machado Matos. Obrigado. Matheus Belo Guimarães Barbosa. Barbosa. Daniel Alexandre Moreira. Quer dizer, Moreira. Silton Heleno Maciel Júnior. Será que ele é parente do Maciel? Ou do Heleno, jogador de futebol, né? Ou do Júnior, né? Ou do Júnior. Caralho, ele é o terceiro irmão dos Danton. Eduardo Gurgel. Anoitecer. Olho pro céu e vejo como é bom. Eu de Paulo Oliveira vai cantar no seu casamento. Só que ele se chama Eldis. Só que eu vou chamar ele de Eldis quando ele botar acento agudo no E. Paulo Alcântara. Rodolfo Bianca da Costa. Wesley Sampacrio. É Samp, animal. Rodrigo Vaz. Vaz. Tiago Vasconcelos Ferrato. Deve ser Ferrato. Tiago Oliveira Martins Costa Luz e muitos outros sobrenomes. Marcelo Torres de Albuquerque. Que será que é o outro irmão? Ah, a família toda. Vanessa Brizola. Eu votei no Lula. Suelen Nastri. Oxe, foi, pô? Vai chorar? A gente terminou. Pelo menos ela não parou de patrocinar, né? É. Suelen. Volta pra mim! Agradecemos estes especialmente, todos que pagam e não pagam para vir aqui assistir o Jurassic Cash, uou! Faz o miote. Caralho.